3205, táxi via Pátio 1 no táxi Índia, até o ponto de espera pistão 90, quando na torre 118 decimal 95, ajuste no 017, bom voo. Ajuste no 017, Pátio 1 Índia, ponto de espera 102295, graças ao táxi 3205. Tono 35, decolando ao 54, controle 1208. Com controle 1208. Controle Salvador, Netuno 35. Netuno 35, suba para o 055 em condições visuais, direto em rota. Sobe 55, condições visuais, direto em rota. Voo 1164, desça para 2000 pés, ajuste no 017, autorizado dona da presença, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Certo, e aprovado dona 2000 pés, com 1017, com ano estabilizado, com 964. Aparelho 2230, estamos centro Recife, 128 decimal 8 e alterne 126 decimal 0. 288 260, obrigado, 2230. Salvador, boa tarde, TAM 3805, quando espera 10 pronto. Boa, TAM 3805, livre decolagem, 10, venta 120 graus, 08 nós. Ali decola no 03805. Papai, e Oscar Bravo, livre táxi e chame na Papá para o ingresso no 7. Oscar Bravo, livre táxi, via 17, chame a linha de pronto para decolagem. 3805, decolado 59, controle 1208. 208, Serra 3205. Jesus 290, 1017, após estado 266, descendo para 2510, 1964. Salvador, boa tarde, Azul 41, 16, passa 220 para 150. Azul 4196, autorizado chegada na área, desça para o nível 050. 050, Azul 4196. Sul Salvador, está 3805, decolado da EL. Está 3805, contato radar, suba para o nível 320, mantenha pro inicialmente até 3 mil pés. Após 3 mil pés, autorizado direto Lisa. Afirmativo, sobe ao 320, mantenha a proa. 3805. Controle Salvador, boa tarde, boa noite. Boa noite, 85, boa tarde, autorizada chegada bom, que desça para 4 mil pés, ajuste ao 0 no 7. Ajuste ao 0 no 7, 4 mil pés, na bom, ficou boa noite. Na 3805, autorizado, direto Leda, da presença. Direto Leda, 3805. Voador, o Azul 4196? Azul 4116, inicialmente autorizado, direto de TAP. Direto de TAP, Azul 4196. Bomba 63, contato radar, 65 milhas, sudoeste de Salvador, Goiânia Mari para a chegada Mari, reporte unidade de descida. Bomba 63, desça para o nível 060. Ah, informação Sierra, copia barreiras no 60. Demantivo, tem que copiar. Autorizado para barreiras, nível 1 no 60, decolagem pistão no 0, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Momo e após Momo direto destino em coordenação com controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, transponder 50 16. Nível 055 para o 0, corrigindo, mantendo agora o 055, o Papá 95. Rumo sul. Ah, sim, 3205. Estabilizando, está na 10, voo 1164. Voo 1164, complete o sinal, chame a torre 1118, decimal 95. 18-95, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, eu vou 1-1-64. 1-1-64, aguarde autorização de pouso, ajuste 1-0-1-7. Aguardado. Lado direto ao ponto. Direto ao ponto, bom, 8. Casca Bravo decolado ao 03, chame o controle, 208. 208, obrigado. Controle Papá Romeu Whisky, Oscar Bravo, boa tarde, perfil Momo. Papá Romeu Whisky, Oscar Bravo, contato radar, chega para o nível 390, saída Momo. Oscar Bravo. Espera 206, táxi autorizado até interseção. Na interseção, chame a torre em 118.95 para ingresso e decolagem. Bom dia. A gente chama 017, autorizada final ILS, reporta estabilizado. 1017, autorizado ILS, reporta estabilizado. 141-16. Turma 35, chama a defesa nos canais previstos. Chamará a defesa nos canais previstos. P206, mantém a posição. P164 no solo 106, chama o solo 219. 219, gol, P164. P964, livre pouso. 1-0, venta 1-0 graus, 08 nós. Livre o pouso 1-0, baixar travado visual, senhora, 964. Decolagem 3805, chama o centro Recife, 125 decimal 1 e alterne 133 decimal 95. 251-3395, 3805. Zero 2016, observa a nave da Gol pousando agora, alinhar e manter a 1-0 a partir da interseção. Nove 64 no solo 09, direita e chame o solo 1219. Direita 1219, gol 964. Solo Salvador, gol 964, segundo a pescoça. Gol 964, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette pro 10, gol 964. Do 4 1 1 6 mantenha a duna, reporte estabilizado. Ok. Papá Romeu, Y, fica bravo, estamos sendo recíprocos. 126 decimal 85 e ao CERN 125 decimal 45. 2685 obrigado. Obrigado. 163, desça para 4 mil pés, ajuste no 017. Alzano Ana, controle 1208. Controle 208. Good afternoon, Salvador approach departure control, Brazilian Air Force 2016, dial departure. Brazilian Air Force 2016, radar contact, contact level 260, dial departure. Clear 260. Salvador Azul 2714, para buscar a gestão. Azul 2714, no parte 3, autorizado, chame táxi. Manda para o táxi 2714. Paulo Salvador, Bono 256, com a informação de terra, foco de parada 2, para autorização de traça do Natal. Bono 256, Sierra confere, autorizado para Sierra Bravo, Sierra Golf, nível 370, via Pesulo 10. Perfil de saída PUCA, transição ZIPA, decolagem pista 10, curva esquerda após decolagem. Transponder 5010, controle 120, decimal 8. 370 autorizado para São Gonçalo do Amarante, via Ampla, Zulu 10, perto da PUCA, ZIPAR. Decola da pista 10, curva à esquerda, aciona 5010 e o controle 1208, voo 1256. Voo 1256 correto, portão 2, chama o trânsito de back, estacionamento. Amarelo. 041-16. 41-16, livre pouso, 10, vento 100 graus, 079. Sente livre pouso 10, 41-16. Astronáutico, muito boa tarde, é o Ocean Air 6315 com a informação de Sierra. Ocean Air 6315, só um instante de cópia, prepara a saída da Eule da Motiva. Minha escuta. Salvador Azul 2714, acionado, pronto para o táxi, JB52, autonomia 5 horas e 50, alterna palma. 2714, táxi via Pátio 1, táxi para Índia, até o ponto de espera pistão no 0. Quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 7, bom voo. Pátio 1 no Índia, pista 10, 1895, 1017, 10, 7, na parte. Minha 315, copia. Autorizado para Guarulhos, via Pêzulo 10, Papa Alfa Índia, após conforme rota do plano de voo. Nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Decolagem pista 10, curva direita após decolagem. Controle 120 decimal 8, transponder 5020. 6, eu chegar 6315, autorizado Guarulhos, nível 360, Dael, Leda, Motiva, Upper Zulu 10, Piraí, Papa Alfa Índia, controle saída 208, 5020, um transporte. Chegar 6315, correto, portão 5, chame pronto, espectro na mesa. Reportarei. Para. Mantendo, 27 na tarde. Chame táxi. Fala, boa tarde, Azul 4116. Azul 4116, boa tarde, táxi 500 via Alfa, mantenha a posição antes da táxi 2 Juliette. Via Alfa antes da Juliette, 4116. Voo no 885, boa tarde. Eu vou no 885, livre pouso, 10, vento é 120 graus, 089. Sente livre pouso na pista 10, voo no 885. MA326, boa tarde, contato radar 75 milhas sudoeste de Salvador, Voe TAP, reporte para descida. Prossegue na frente de TAP, já me deu aqui. Na minha 326, desça para o nível 050. Alô, boa tarde, tem 3193, ciência informação Sierra, Galeão 320. Tem 3193, Sierra, confere, Galeão autorizado nível 2, corrigindo 320, via P-November 857 até a posição Monstro. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída da El, Leda, voa direto, posição Irumi. Transponder 5032, controle 120, décima 8. Mantém, 2744. 320 para 9857, Moço. Decola da El, Leda, Irumi, 5032, 1208, 01 na posição, o 3193. Tram 3193, correto. Portão 1, não chama para posicionamento. Posicionamento. Para tráfego 1256, 1128, 2h45, Fortaleza. Tram 3256, táxi via Índia até o ponto de espera pistão no zero, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 097, bom voo. É o voo 2567, sentido vai estar ficando lá em Índia até o ponto de espera, o voo 125. Azul 4196, Juliette, portão 03, atenção na nave da Gol, iniciando táxi no setor. Confirma a informação sem ter cortado? Juliette, portão 03, atento ao aeronave da Gol, iniciando táxi no setor. Juliette 03, 17737. Salve, Salvador, boa tarde, boa noite. Boa noite, 85, boa tarde, táxi Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02, boa noite. No 4, decolado 221, né? Chame o controle 1208. 08, boa tarde. Brasília Fosco 016, call Recife, 125, decimal 1, enable 133, decimal 95. 125, Salvador, boa tarde, Azul 2714. Azul 2714, boa tarde, contato radar, suba sem restrição, nível 160, autorizado direto móvel. Ok, autorizado, Momo. Está presente, curva pela esquerda, autorizado? Privado, direto, Momo. Ok, grato, 27, ano prático. Voo 2008, boa tarde, contato radar, 71 milha, sudoeste de Salvador. Voo em Mari para chegada a Mari, reporte em Zé do Cida. Voo 2008, desça para o nível 060. 163, completa sinal de Samia Torre, 118, decimal 95. Samia Torre, agora 895, rompa na minha frente. Capataze, Bietta, Terra Meio, boa tarde, mantendo condições visuais, ajuste no 0 no 7. Vou ir direto para isso e reporto para a descida. Bietta, Terra Meio, desça para 1500 pés, vou ajuste no 0 no 7. Salvador, boa tarde, Oceana 6142. Oceana 6142, boa tarde, informação Sierra, copia Recife 350. Afirmativo. Autorizado para Recife, nível 350, via Peru 17. Perfil de saída Puca, transição Caju, decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem. Transponder 5041, controle 120, decimal 8. 350 por Zulu no 7, decola na Puca, Caju, decolando no 0 por vai esquerda. 5041 aciona, controle 208. Chanel 6142, correto, portão 4, chame pronto, feedback, acionamento. Tomará. 56, decola. 1256, contato radar, suba para o nível 370, sai da Puca. 370, 56. Autorizado, Duna na presente, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 7. Autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. Na presente, 2000, reporte Salvador, azul 2714. 2714, prossiga. Por gentileza, confirmando após MOMO, autorizado direto Barreiras? Autorizado direto Barreiras da presente, azul 2714. Muito obrigado, 2714. Guardião 05, prossiga. É, se o guardião 05 confirmar procedência. Guardião 05 confirmar procedência. 163 no solo aos 28, livre na hotel. Estacionar a frequência livre. Avião 05 controle. Avião 05 confirma a procedência. Bem, o Guardião 05 mantém as condições visuais, o ajuste é uma 017, reporte no farol da Barra. Está encarnado do Guardião 08. Entre o Guardião 08, reporte visual com campo. Passará visual com campo 08. 1256, estamos centro Recife, 126 decimal 85 e ao TERN 125 decimal 45. 265, pegado 125. Bem, o Guardião 05 reporte através do parque do Pituaçu. Voo 2008 cancelado as restrições de altitude, desça para 2.000 pés e ajusta no 0 no 7, autorizada a final ILS, reporte estabilizado. ILS para 2.000 pés, cuja necessidade voo 2008. Visual com campo, Guardião 08. Guardião 08, chame a torre, 118, decimal 95. 118, 95, Guardião 08, grato. Salvador, Guardião 08. Confirme? Guardião 08, tá, visual com campo. Ok, Guardião 08. Chame na final, da 17. Chama na Nacional, 17, 08. Pesado no ILS 6326. A 6326, complexa final, chame a torre, 118 decimal 95. 118 95, 6326. Está na final da 17, Guardião 08. Está Batalhão 08, já tá na final, Conquista? Tá ingressando nesse exato momento. Ok, ingresso na final e aguarde a autorização de pouso. Informe tráfego, Airbus, Dolchané no externo. Pra avisar o contrato com 08. Boa tarde, Oxané 6326, na final da 10. Oxané 6326, tráfego à esquerda, Caravan, na final da 17, livre pouso no 0, venta 120 graus, 109. Rubinho Rogério, Oxané 6326. O Guardião 08, tem condições de manter sua separação com o Airbus do Oxané ou realiza 360 pela esquerda? Vai realizar uma 360 pela esquerda, 08. Cliente, informe a interceptação no final 17. Vai informar a recepção nacional 1708. A 3560, autorizado direto TAP, desça para o nível 050. TAP 050, muito grato, 3560. Em aproximação, aguarde autorização de pouso, Guardião 08. Aguardando autorização, 08. Deixa eu decimar 8. É 5265, Alterna 228, uma boa tarde, bom dia. Tandris 193, táxi via Índia até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 7, bom voo. Índia 1895, 1017, boa 3193. Zero 08, livre pouso no 7, o vento 120 graus, 109. Livre pouso no 7, 08. Guardião 05. Guardião 05, prossiga. Nós estamos através de sua torre. Entre o Guardião 05, chame a torre 118 decimal 95. Ok, 2-102-95. Daqui. Salvador, Golo 966-150. Golo 966, autorizado direto TAP, desça para o nível 060. Direto ETAP até o 060, pode voar a prova do serviço 368, o gol no 966. Somente mantém ETAP e o gol no 966. Mantém ETAP para o final do IF, durante 2. 2108 está no localizador visual. O 2008 completa o sinal, está na torre, 118 do sinal. 18953? 118 decimal 95. 95, até daqui a pouco. Salvador, boa tarde, Lima Juliette, Lima, transporte, 7-0 para prosseguir na descida. Batalho Lima Juliette, Lima, sem identificação, mantém inicialmente a proa, deixa para o nível 070. A proa 070, obrigado. Lima Juliette, Lima, redução de velocidade 230 mais. 230, atenção, na próxima cancelar. E a próxima do Lima de Leste Lima, reporte para mudança de regra. 5, vento é 120 graus, 109, sem condições de aproximar para a cabeceira 35. Afirmativo, podemos aproximar 45 e fazer o taxiamento a Mato Grosso. Firmo, informa o tráfego Boeing da Gol no externo, chame na final da 35. O vento 120 graus, 129. Afirmativo, visual algum tráfego, está seguindo para 35 sem interferir o guardião da linha. 097, mantendo a velocidade, até 3560. 95, cordial, boa tarde. O Chanel 63, no 5, para o push no portão 05, autorizado, chame o táxi. Boa tarde, 63, no 5. Patango Lima, quilos do Luco aqui. Autorizado para Ilhéus, inicialmente restrito ao número 10, até corrigido. Confirme inicialmente instrumento e após prossegue visual para Ilhéus, confirme. Autorizado então Ilhéus, nível inicial 1000, decolagem pista 17, curva direita após decolagem, perfil da saída coral. Após coral, conforme rota do plano de voo. O controle 120, decimal 8, transponder 0263 do Lima Kilo Zulu. Kilo Zulu correto na baia, até confirmo o PAB. Tráfego já avistado. Você tem condições de manter um sobrevoo no presente setor? E já cruzar direto para o Graia, a retaguarda do gol? Afirmativo, vou manter o setor, livrando o sentido litoral e aguarda cruzar para o Graia. Afirmativo, após sobrevoo, livre aproximação para o Graia, o vento 130 graus, 13 nós. Informe controlado, guarde agora sim. Vente, informará controlado, aguardará a passagem do tráfego. Boa tarde, Guardião Garoto. Plano 3193, observe a aeronave da Gol na curta final da 10 após alinhar e manter a 10. Após a aeronave na curta ali, manter a 10, 3193. Guardião Garoto 5, livre aproximação para o Graia. 05, iniciando a aproximação do Graia, visual a aeronave na curta final. Atento a estrelas turbulentes. Do Quartzo 3 a gente prossegue, então, 6326. Redução de velocidade 2109. 73000, aguardando a broda 368, vai reduzir para 210. T008 no solo aos 40, direito 129, solo. Direito 129, bom, 208. Top Salvador, bom, 208, livrando. 2008, táxi Alfa, chame antes da taxa 3 LED para ingresso. Taxi Alfa, cidade das Letras. Colagem autorizada no 0303. Colagem autorizada no 0303. Colagem autorizada no 0303. Colagem autorizada no 0303. Colagem autorizada no 0303. Colagem autorizada no 0303. Chanel 6395, no 68 a bordo, são 4 horas e 40 minutos de autonomia, alterna para o Garião. Chanel 63 no 5, táxi via Pátio 1, táxi à Índia, até o ponto de espera pistão no 0, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste no 097, bom voo. Afirmativo, Chanel. Então vai para a Índia, 295 é a sua respondendo espera, graças a uma ótima tarde, bom dia. Igualmente. Pro 2006, após passagem da aeronave da Avianca, ingresso de Juliette, portão 09. Confirmando que o gol 2008? Afirmo, corrigindo, gol 2008, após a Avianca, Juliette, portão 09. E após sair da Avianca, e prossegue Juliette, Pátio 29. Controle, boa tarde, está 3193. Operação para evitar tráfego, curva esquerda para o 040. 40 ali, né? Controle está 3193. 3193, contato radar, suba para o Nisa 320, autorizado direto Leda. 320, boa Leda, 3193. Tá iniciando a sua velocidade, está 3560. Aí. 1-0, o vento 1 a 50 graus, 08 nós. Deixa eu falar de 1-0, uma desça para 3.000 pés, ajuste chama 0 no 7, reparte para a mudança de vento. Uma desça 3.000. Tá 3154, autorizado chegar da Mari, desça para o Nisa 050. Zero na Mari, tá 3154. 2400. Ok, boa tarde, 6315. Alinhar e mantém 1-0. Alinha e mantém 1-0, ouça. Xaname 142, decolado às 44, chame o controle Salvador, 20-8. 6142, boa tarde, contato radar, suba para o Nisa 350, sai da PUCA. 350, informa a pequena sua esquerda para o 060, para ajudar a formação. Nós temos um passarinho aqui fazendo exercício bem na nossa frente, levantando as asas todas. Ok, Sérgio. Passando Caribe na prova da rodatória, Juliette até Romeu, Visão Vulcano. Rodatória, Juliette até Romeu, chame a torre, 1-1-8, decimal 9-5. Visão da 5, cuidado até a próxima. Prima Juliette Lima, confirma, irá cancelar as mudanças de regras no LS ou dar presente e voar para o corredor Interlagos. Vamos lá, para a Nilda, a gente faz aqui, estamos só visual. Está melhor para a senhora, a gente faz. É, plano modificado hoje no 746 e ingresso no corredor Interlagos da presente, Lima Gilete Lima. Desça para 1506, reporte visual com campo. Aqui, tomando o de Paris, pensando aqui no caminho de campo. Lima 1506. Senhora, aqui, vai passar para lá em Paris agora com a prova de Paris. Para Campinas, via Pesulu 10, Pubá, via Pesulu 16, após conforme plano de voo. Nível 340, perfil de saída da El, Leda, Motiva, decolagem pistão 10, curva direita após decolagem. Transponder 5065, controle 120, decimal 8. 340, pistão 10, decola 3110, pubada 3116, via alta do plano da El, Leda, Motiva, curva direita 5065, 208, 4065. Caso 4065 correto, portão 3, chame pronto o SPEC, treinamento. O voo 1659, boa tarde, paciente da informação para o Rio de Janeiro Galeão, pronto para a posse. Voo 1659, informação Sierra Galeão, autorizado conforme plano de voo, via P9B857, após posição Monso, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, voa direto, Irumi, decolagem pistão 10, curva direita após decolagem. Transponder 5106, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado, está autorizado o Galeão, nível 360, conforme a rota do plano de voo, uniforme November 857, Moslu. Decolada pistão 10 da direita, curva direita, saída da El, Leda, Irumi. O controle 120, decimal 8, transponder 5106. Lima 659, reporte está pronto, pushback, acionamento. Reporte está pronto, gol, na mesma frase. Controle Salvador, Oceanair 6315, na é na 6315, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda 360, Oceanair 6315. Voo 1966, complexo final, chame a torre, 118, decimal 95. 895, gol. Uma boa tarde, jogou no 966, 4 milhas do 372. Pegou no 966, continue na aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 0 no 7. 17, aguardando. P560 no solo, 49, ao livrar à direita, 121 no 9, solo. De novo, livrar P560. Então, 3193, chame Santo Recife, 125 decimal 1 e ao TERN 133 decimal 95. 3154, cancelada as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste chama 017, autorizada final ILS, reporte de estabilidade. Desça para 2.017, então restrições, mas quando é que a gente já está aqui, então vamos roubar. Controle Lima, Juliette Lima, vai passar para a Sapatango Lima, Juliette Lima, grata pela colaboração, chame a torre, 118, decimal 95. Muito obrigado, boa tarde. Oi, Salvador, muito boa tarde, dona Cusato Lima. O Sapatango Lima, Quilos Zulu, chama a torre. Aluna ajudou a turma, amigo, está transferindo o 1.500, passando Paripe com a placa do Davo Nacional próxima semana. Ok, ciente, o Papa Tango Lima, Juliette Lima. Chame na final da 1.7. Obrigado. Charlie Hotel, ciente. Livre taxa, chame na Papá. Até a próxima. O... Serra, livre táxi, chame na, no ponto de espera da 1.7. MA142, chame Centro Recife, 126 decimal 85 e ao TERN 125 decimal 45. 2.800, 2.500, 4.000, entrada, boa.